nos prazeres que existem no mundo. Não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres do mundo geralmente prefere sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se esfuma, qual flor a fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Mas existe alegria em Cristo e suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorriem e sempre felizes estão. A vida que reina no crente é a fonte que jorra do céu. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo. Delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus.